Caramba, Cast está começando mais um querido, sensacional, glamuroso, isso mesmo, Caramba Cast. Bom galera, vamos para, sempre esqueço, as primeiras apresentações ou os comentários? As apresentações, né cara? As apresentações. É porque eu tô com uma dor de cabeça hoje maravilhosa, o Cast hoje vai ser sensacional, porque iremos tratar de um tema que você... vai se sentir em casa. Eita. Brincadeira. Epa. Adora. Isso. Vamos então para as apresentações de hoje, galera. Por favor. A garota que estava ausente, muita gente sentiu falta dela. Isso mesmo. Pessoas imploraram para ela participar do cast. Ela estava um pouco ausente, mas hoje ela está aqui. Hoje ela está aqui conosco aqui. Isso mesmo. Ferdi. Olá, gente. Voltei de toda a minha morte de destruição e tô vivendo bem pro nosso caramba especial de Natal agora. Olá! Isso. O especial de Natal, tá sensacional, caramba, de hoje, brincadeira, não é especial de Natal, aguenta aí. E pá, temos outra garota aqui também conosco para abrilhantar o nosso cast também, porque hoje o tema vai ser um pouco mais, tá, você vai entender. Ou você já entendeu, porque sempre você lê esse negocinho antes de dar o play. É uma coisa linda. Não leia, por favor. Brincadeira, leia. Porque você já vai, sabe, eu fico fazendo suspense. Entendeu? Então, a Polly, por favor, está conosco hoje aqui também. Oi, gente, tô aqui de novo. Como eu pedi, tô participando do Caramba 24 e eu gostei muito. Isso, caramba, 24, a galera está esperando, não está esperando, ficou com essa bosta, ficou falando o tema, mas eles já sabem, enfim, eu fico com suspense ridículo aqui. Mas então, Rafa, por favor, você também está conosco no Caramba 24. Adoro, é a única coisa que eu tenho a dizer depois dessa apresentação de garotas e do nome aí, né, do glamour desse Caramba Cast, então, adoro. Isso. E não poderíamos deixar de lado, por favor, Tuti. Opa, me sentindo um pouco mais seguro porque eu não tive a mínima ideia de como me apresentar nesse caramba. Então, acho que é isso aí. Adoro. Isso mesmo. Adoro. Primeiramente, vamos então para os nossos comentários aqui. A galera aí que comentou depois de... quarta-feira. Depois de quarta-feira à noite, a gente vai estar lendo seu comentário só no cast número 25, beleza? Porque a gente está gravando o cast na quarta, tranquilo? Bom, vamos aqui então para o primeiro comentário, que foi o comentário do Júlio. Ele comentando sobre o cast sobre o Super Nintendo. Beleza? Jogos clássicos de Super Nintendo. Ele falou: acho jogos antigos fodas, mas prefiro os atuais, tipo Resident Evil 4. Parabéns, continue assim. Adoro. Acho que eu vou falar só adoro. Esse caramba, a minha participação se resume em adoro. Outro comentário aqui também do Thiago. O Thiago falou desse jeito: adorava o jogo do Pateta também. Jogava com meu primo, jogava tanto que decorei a ordem daquelas caixinhas. É muito bom o cast, mas faltou a feira. Calma, meio. Ah, meu povo. Muito obrigado. Aí, moleque. Isso. O outro comentário aqui do Danilo. O Danilo falou: eu escutei, do Mamilo. do Mamilo. Laga. Adoro. Mamilo esquerdo. Ele comentou aqui no nosso cast. Mamilo, você tá aceso. Nossa. Jair, por favor, o comentário. Vamos lá. Desculpa, gente. O comentário do Mamilo foi... Mamilo Martins. Isso. Ele falou: caramba, muito bom o cast do Super Nintendo. Me surpreendi quando vocês falaram do password inesquecível do Aladdin, pois eu também tenho um gravado na memória há um bom tempo. Esse password é o do mundo do gênio, e eu decorei como Gênio Jafar, Aladdin e Macaco. Acho que para decorar, a gente tem que esquecer o nome do Abu e lembrar de Macaco mesmo. Parabéns a todos e que venham o 24. Ou não. Agora pra decorar é Gênio Jafar, Aladdin, Rafa. Isso aí, Gênio Jafar, Aladdin, Rafa, né, velho? Porra, sacanagem. Ah, porque não são vocês, né? Adoro. Você vê, todo mundo gosta de falar assim, o macaco é o Rafa, o macaco é o Rafa. É, mas o Rafa tá com cara de cu do outro lado. Todo mundo adora falar, tu de 14 anos, tu de 14 anos. E eu tô aqui, tô rindo. Mas isso não é nada mentira, né, cara? Mesmo assim, é sacanagem. Isso. E então vamos para o nosso tema de hoje, o nosso tema sensacional, que é, você já sabe, eu odeio esse meu suspense ridículo, mas tudo bem, é o mundo do glamour. Adoro, sensacional. Isso foi um beijo, tá, do Rafa, enfim. Do Rafa não, mano, tá tirando? Bom, o mundo do glamour, você vai se sentir meio saindo do armário nesse cast, mas relaxa. Ah, galera, só mais uma coisa. É, antes de a gente começar o cast sensacional, você já deve falar, o Jair já tá ficando chato com essa mesma frase de sempre, que não sei o quê. Mas galera, está vindo novidades por aí. Sim, está vindo novidades aí. Aguarde os próximos casts aí. Fica ligado de olho no Twitter. De olho no Twitter. O nosso Twitter vai ser o nosso porta-voz daqui de trás enquanto não tiver cast semanal, beleza? O porta-letras. Isso, porta-letras. Como diz o nosso amigo Cabra Rafa, o nosso porta-letras das novidades que tá vindo aí. Então fique ligado lá no Twitter do caramba. É, pro cast 25 pro 26. Fique ligado, tá vindo surpresas aí. Beleza? Bom, então agora sim, começar o nosso mundo glamouroso hoje do caramba, cast número 24. Isso mesmo. Bom, pra começar o nosso cast de hoje, eu gostaria de chamar. Sim. Ele já sabe até quem é, né? Mas tudo bem, eu gostaria de chamar, pra começar nosso cast de hoje, o nosso garoto Macho Man, por favor, Tuti. Oi, gente. Mentira. Vamos lá, iniciar o tema, eu tava pensando no que iniciar. Quando a galera fala glamour, ninguém pensa mais em mulher, mas pensa mais em viado. Opa, desculpa, calma. Homossexual. Homossexual, galera. Calma aí, desculpa. Eu vou te processar, meu bem. Você não fala isso de mim. Eu exijo respeito nesse cast. Eu saí direto das profundezas do além pra vir aqui e falar pra profundezas. Você entendeu, né? Profundezas e tal. Então. Então, você me respeita, tá? É o mínimo que você pode fazer pro mim, meu amor. Faz, beleza. Então tá. Desculpa então, senhor Clodovil, mas ok, não é o que eu quis dizer, homossexual, porque eu tenho medo de ser processado, né? Então, agora, mas você pensa em homossexuais logo quando você fala glamour. Então vamos abrir o tema falando logo de homossexuais. Caraca, um tema polêmico, hein? Vai, caraca, nossa, tô sentindo rolar solta, polêmica. Tá sentindo rolar solta? Direto. Que beleza, começou o glamour, glamour, chega agora. Aí. Adoro. Até porque nem todo viado é cabeleireiro, mas todo cabeleireiro é viado, diz o sábio. Que sábio. Alguém concorda, por favor? Ficou confuso esse negócio. E o meu cabeleireiro, ele não é homossexual, minha gente. Tem, ele é macho. Não, tem um cabeleireiro aqui que eu moro perto. Ele é glamouroso, mas ele é macho. Tá bom. Tem um cabeleireiro aqui que conta, rodam lendas aqui por onde eu moro, aqui desse cabeleireiro, dizendo que quando ele vai cortando o cabelo lá das pessoas, um colega meu foi lá cortar, ele, toda pessoa que vai lá, ele joga um pente no colo do cara. Aí, é o pente, é o pente, é o pente. É o pente, é o pente, é o pente, é o pente. Aí a coisa fica tensa. Que rola os boatos de todo cara que vai lá e joga o pente no colo para ele apalpar o pente, tá? O pente. É o pente, é o pente, é o pente. Pente. É o pente, é o pente, é o pente, é o pente. Aí a coisa fica tensa. Aí a coisa fica tensa. Tensa, tensa. Aí a coisa fica tensa. Toda pessoa que vai lá, ele joga o pente no colo do cara. Ele coloca o pente no bolso do camarada, sabe como é. São as coisas tensas, assim. Rola isso também com o estilista também, dizendo que todo mundo... não existe estilista macho. Enfim. Não quero entrar nesse mérito, assim. Não, mas até porque... Um cara que gosta muito de mexer com roupa... roupa de mulher, principalmente, e tal... É porque não tem muito o que pensar sobre outras coisas, além de mexer com essa roupa de mulher e além de encontrar com outros homens que gostam dessas coisas e que gostam de outras coisas em comum. E aí, essa coisa deixa pro Clodovil explicar, porque eu não sei de nada. Ah, sei. Olha, antes de mais nada, da gente falar, continuar falando aqui, a gente falar que aqui é só para demonstrar as características do glamour, que não só está... Olha só, vou filosofar. Não só está presente nas mulheres, como nos nossos amigos glamourosos, entende? Então, a gente está falando aqui para mostrar o glamour presente. E mostrar o glamour presente no Caramba Cast. Glamour, glamour, glamour. É isso aí. Também deixar um aviso que isso aqui é um programa de um podcast de humor. Que qualquer coisa que a gente falar, vocês não precisam levar a sério, beleza? Não, então... a gente não vai ser processado, sabe? Eu acho. Não, eu só não quero... Eu não quero... Todo mundo ama os gays e sai abraçado com eles na rua, dando beijinhos. Eu sei que vocês gostam deles. Peraí. A gente respeita e tá. O Tuti é simpatizante. É. Mas as coisas não são bem assim também, né? É, oi aí, meu bem, entendeu? É que ninguém quer uma caixa de comentários cheia falando, porra, falou mal dos viados aí, meu irmão. Dos homossexuais. Falou mal dos homossexuais aí, meu irmão. Tá pensando que travesti é bagunça? Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Hein, ô... vou começar a gritar aí. Cara, a gente só tá aqui pra trazer o humor à casa de vocês, empacotadinho. Cheirosinho. Chegando dele purpurina, no papel rosa de lacinho lilás. Isso, damorosamente na sua casa. Isso mesmo. Bom, já levando pra esse lado, sei lá, de celebridades que assumiram ser homossexuais, enfim. Isso, celebridades glamurosas, temos. Nada mais nada menos que o Rick Martin, isso mesmo. Um, dois, três! Vai lá, Samina, sem Belenga, Maria. Um, dois, três! Um passito para cá. Isso. Além do Rick Martin, também uma bomba que saiu agora. Tá parecendo TV Fama, velho. Isso. Uma bomba que saiu agora. Ok, ok! Vocês não sabem o que aconteceu, vou contar pra todo mundo. Oh. Sabe quem é gay? Quem é gay? Agora eu vou falar. Sabe quem é gay, galera? Isso mesmo, rolou a bomba no, tanto no Twitter como em tudo que é lugar, sites aí. Se o Power Ranger Azul. Billy, aquele que você... Eu! Aquele de óculos, aquele sensacional, ele é gay, gente. Isso mesmo, você que, sei lá, inspirava nele quando você era criança, ele é gay. Só acabou. É hora de mofar! Levou a sério, pá. Levou a sério o esquema, cara. Quem mais? Christian Chaves, né, do RBD, que todas as fãzinhas choraram muito em descobrir que ele era um homossexual glamouroso. Todas elas se decepcionaram, falaram, puta que pariu. Cara, aquela... Mas aposto que os fãzinhos adoraram em compensação. Nossa! Geral vibrou, né? Vibrou literal! Caralho! Ai, meu Deus! Ai, gente. Rolou solta a vibração, galera! Rolou solta! E tem mais um aí também, o Richard. Não, esse ainda não! Mais um dia chegará! Vem cá, gente! Aguardem, meu caro! Cadeirinha, viu, Richard? Não precisa processar a gente, não! Isso. Calma de Datena, né? Processo agora também. Você da Datena. Ok, ok. Mais uma. Não. Richard, isso aí. Não. Dos Bambis aí. Agora, personagem de desenho. É uma coisa linda também. Porque tem o Bambi, que ele é viadinho. Por que o Bambi é viadinho? Alguém sabe a história do Bambi? Por que ele é viadinho? Porque ele é um veado. Porque ele é o símbolo do São Paulo? Não, vai se fuder. Não, o que eu lembro era porque, tipo, ele é um veado e porque ele é todo... Ai, perdi minha mamãe. Ai, estou perdido na selva. E isso não é uma coisa que um macho faria, saca? Oh, será que não? Isso, então se você perder sua mamãe, por favor, não fique gritando, então, cadê minha mamãe, ou coisa do tipo, então você vai ser considerado um bambi. Não, você tem que atacar os outros viados e comer a carne dele. A carne, a carne. Caraca, Tuti, vamos passar para o próximo tópico? Tuti, você já falou umas 5 ou 4 coisas que nesse podcast destinado a glamour não dá para passar, coisa. Cara. Não qualquer dá. Qualquer coisa, vai. Qualquer coisa vai fazer alusão a isso. Porque, tipo, o mundo tá tão glamouroso que qualquer expressão é coisa de viado. É. É isso aí. Mas então, e também falar sobre esse, por exemplo. É, não só os glamourosos são glamourosos, mas as glamourosas, as mulheres também são glamourosas, entendeu? Mas tem muitas coisas que as mulheres fazem que os homens não entendem, né? Esse momento de glamour da mulher, por exemplo, o homem levanta e tal, tá atrasado, 15 minutos, pá, arrumou, tô pronto. Agora a mulher... Ferrit, pode falar, minutos, fale pra gente, fale cara. Eu sou uma mulher nada glamourosa, eu me arrumo em 10 minutos. Aliás, eu durmo com a roupa que eu vou sair no dia pra não perder o horário. Então, Polly, você... sobre isso. É, Polly, fale mais sobre esse mundo glamour que os homens se arrumam rapidinho, mas a mulher tem que... Ah, sapatinho não combinou e pau, pô... Pau, né? E pau, tá vendo? E pau e pau. Calma, calma, calma. É porque é tipo assim. Isso é uma invenção machista. Invenção que os homens fazem pra disfarçar o próprio gosto. Porque eu duvido que você, quando vai se arrumar, não pense: ai, será que eu tô bonito? Ai, será que meu cabelo tá bonito? Ai, será que minha roupa tá combinando? Será que eu tô precisando de uma base, um pó? Mas não, isso aí não, olha aí, olha aí. Não, não é assim, cara, não é assim, não é tanto assim. Porque, tipo assim, o homem arruma, aí ele vai lá, aí ele, tipo, vai assim, a gente, olha, a gente coloca uma blusa e tal, coloca a calça jeans e coloca o All Star ou o tênis, sei lá. E aí você chega em frente e arruma o cabelo, e pai arrumou e falou, pô, não ficou bom. Foda-se, vambora. Entendeu? Por quê? Cara, comigo é bem, mas diferente, eu acordo, depende, colégio eu uso uniforme, obviamente. Então. Mas pra sair, eu acordo com a bermuda que eu dormi, coloco uma blusa qualquer, nem olho o cabelo e saio de casa com chinelo. É, quando você tá atrasado, né? Quando você tá atrasado, aí fudeu, meu amigo. Aí fudeu, você que sai correndo, você bota a blusa, bota o tênis, sai correndo, cara... café... E sai nem sempre tirar o cabelo. Mas não. No universo glamouroso não existe isso, meu amigo. E aí tem que passar o quê, hein, Clodovil? Olha, Bilbi, pra você sair bem arrumadinho, por que você não pode sair petecadinho, né, Bilbi? Imagina que sai assim e você vê uma pessoa bonitinha na rua assim, então. Você tem que sair com o cabelinho arrumadinho lá aqui, né, Bilbi? Você tem que passar um pó, um blush, ou como é que chama, gente? Porque aqui... Nesse plano onde eu estou, não tem isso, sabe? Então, eu adorava isso. Adoro muito mesmo. Eu acho que o glamour tem que existir, porque o glamour está aí e o mundo está cada vez mais glamouroso e nós vamos dominar o mundo, meu bem. Você com tanto glamour assim, as pessoas não chamam de glamourosa, elas chamam de homens assim, que são metrosexuais. Pessoas que se cuidam mais. Isso que eu estava querendo comentar, é que hoje em dia, a quantidade de homem metrosexual que até sente um certo orgulho por isso, tá gigante, saca? Nego afirma ser metrosexual como nego afirma usar óculos de grau 2.5. Tipo, não, já não é uma coisa normal, sabe? Já não é uma coisa que impressiona as pessoas, tipo, não, sou metrosexual. Pô, legal, bacana também. A galera faz isso, saca? Todo mundo, o homem já agora se arruma, é um homem... Um pouco mais delicado, um pouco mais... Mais glamouroso, né? Porque ser vaidoso é uma coisa, vaidoso bastante gente é, né? Você quer arrumar o cabelo e tal, principalmente quando você vai sair com a guria e tal, você não pode sair desleixado, né? Tudo tem limite. Mas tem algumas coisas, né, que... Então voltando a esse universo glamouroso feminino, porque você vê que tem uma diferença, todo mundo fala, ah, mas... Eu não entendo as mulheres, e as mulheres falam assim, os homens são cafajestos. Mas é porque são diferentes, né? Não é, Ferdi? Por isso que o homem assiste filme de ação e você assiste comédia romântica. Eu assisto filme de ação. Ah, Ferdi, você é um homenzinho, né? Desculpa se eu nasci. Mas olha, eu tenho amigas que são glamurosas e que perguntam se elas estão bonitas e eu nunca sei dizer, porque pra mim elas estão parecidas. Mas eu tenho essa coisa, minha mãe vai tomar banho? Ela não demora 10 minutos, 15 minutos, não. Minha mãe, é sério, é doentio, ela demora assim, tipo 5 horas, assim. Sais hidratantes, shampoo esse, shampoo aquele, massagem corporal, aí faz aquilo não sei o quê. Drenagem linfática. Isso, o creme aquilo. Depois ela vai pentear o cabelo dela é liso que nem o meu. Não dá pra pentear, não tem pra pentear. Sabe? Não. Não prende uma piranha no cabelo. Pois é, mas aí ela pentear o cabelo. Aí ela fica, alisa um fio, alisa outro fio, alisa um fio, alisa outro fio. Ela olha do outro lado, aí ela vira, e passa um chá, e passa não sei o que lá. Aí ela faz uma máscara de pepinos, aí ela alto. Aí ela vai, faz esfoliante. Aí ela retoca, aí ela lixa, aí ela não sei o que. Ai, gente, é uma loucura, não dá. Eu canso só de pensar. É uma loucura. Ai, é uma loucura, gente. A minha mãe se joga. É uma loucura. Joga na purpurina, meu bem. Joga, gente. Ela põe rosa, põe glitter, salto alto e sai, assim, com todo o glamour. Você tem que admitir que uma mascarazinha de pepino e um esfoliante é essencial para tirar as marquinhas da pele. Porque, claro, vamos aqui. Então. Meu bem, Aralice, você tem que ter uma pele bem cuidada. Todo mundo quer ter uma pele de bumbum de neném. É, adoro também uma máscara de pepino. E as músicas, hein, galera? E as músicas, né? Como as coisas estão piorando de uns tempos pra cá. Sabe o que a galera tem dito? Que de uns tempos pra frente, o mundo, a homossexualidade vai crescer em massa, graças à parada que tá tendo no, na genética, que tá nascendo muito mais mulher do que homem. Logo, a publicidade vai ser destinada às mulheres e os homens, alguns homens, quando pequenos, vão ser influenciados e acabar virando glamurosos. Pois é, eu tô ficando com medo desse futuro. Não que eu seja homofóbico, mas sim que hoje em dia não, já tá uma coisa meio equilibrada, mas um tempo atrás, quando eu tinha 10, 12 anos, não é muito tempo ainda, né? Não, mas, tipo, era uma coisa que, tipo, caraca, o menino homossexual da sala, o menino glamouroso da sala. Tem colégio que eu vejo que a galera se reúne e fala, caraca, é o menino heterossexual da sala, olha lá. É tipo, o cara fala assim, ó, presente. Caraca, meu. Ih, idiota, caralho, olha lá, mó machão, que idiota. É machão. Em um universo paralelo, né, saca? Tá muito estranho, cara. E você falando de música, né, tem na balada, né, na balada sempre tem que tocar, ó, IMCA, ou I was the best. Aliás, gente, eu nunca entendi por que que essa música era um hino gay, porque percebam vocês, ela é apenas uma música, ela não fala nada de gay, assim, explicitamente. Aí depois você pega e sente aquela batida, você vira um travesti, você ouve isso, necessariamente você vira um travesti. Então a pessoa que dança essa música na balada, ela é glamourosa? Ela é um travesti, você dança, Rafa, que eu sei. Compartilha o seu sangue heterossexual e você fica totalmente homo. Então, vamos para o próximo tópico. Agora as músicas símbolo gays de hoje em dia é Cine, Restart. Não querendo ofender os fãs, mas também querendo ofender os fãs é Cine, Restart. Quer dizer, não querendo ofender os homossexuais, mas Cine, Restart é música de glamouroso, cara. Ferdi, e como é que você identifica? Porque as mulheres têm mais facilidade para identificar, né? Os glamourosos. Sabe que como eu é? Não. Como é que você identifica? Então, eu não tenho essa facilidade, deve ser pelo fato de eu não ser mulher. Mas, também. Eu estava perguntando pro meu professor como ele identifica, né? Porque os gays também têm essa facilidade, ele é gay. Ele estava me ensinando que tem uma questão do andar. Do quê? Como assim? Não é perceptível, do andar, assim, do jeito que a pessoa anda. Eu falei, cara, mas não é perceptível. E do jeito como a pessoa sorri. Eu falei, cara, mas como assim do jeito como a pessoa sorri? E do jeito que, como ela gesticula. Eu falei, cara, eu não sei. Você tem que ser um grande analista e sei lá, cara. Eu não sei mesmo. Eu, tanto que toda a minha vida eu me apaixonava por gay. Me apaixonava por um opa, bicha, outra, ô, viado, não sei o que. Aí resolvi ser lésbica. Deu certo. Perde, eu sou homossexual. Você se apaixonou por mim agora? Ai, falou, tô apaixonada. Mentira, eu me curei disso, tá ligado? Ah, então eu sou hétero. Porque eu virei lésbica. Aí. Mentira, eu nunca virei lésbica. Mas eu queria ser lésbica, porque eu pensava, puta que pariu. Eu gosto tanto de homem afeminado, eu devo ser lésbica, né? Vamos gostar de mulher. Mas aí não deu, eu nunca gostei de mulher. Aí eu peguei e desisti dessa vida, virei assexuada, tudo por essa questão de não saber identificar gay, você acaba me apaixonando. Quando você for ter filhos, vai ser por osmose. Vai, não vou ter filhos. Quem disse que eu vou ter filhos? Adote. Cara, imagina uma filha da Verde, né? Poxa, pois é. Mas será, sei lá, é uma parada risadinha, depende muito, né? O pessoal conta uma piada assim, o cara, ah, muito bom, muito bom. E aí, de repente, no fundinho tem uma risadinha tipo. Aí tem a galera. Muito bom. Aí tu já sabe. Não é, Polly? E como é que você identifica, assim, que o cara é glamuroso e tal? O jeito de vestir, falar, de olhar, de abrir a boca, de envolver. Mas às vezes, cara, até as mulheres cometem esse erro, porque o homem tem que tomar cuidado nisso, porque ele tem que saber do limite ultrapassado, entendeu? O limite do glamour ali, você tem que tá em estabilidade. Até a mulher, por exemplo, se a mulher é muito glamurosa, vamos supor, aí ela acaba se tornando muito fresca, né? Aí fica paia e o homem... Não é bem glamurosa que fica... Perceba, glamourosas não ficam frescas, elas ficam travestidas, aí você nunca sabe. Tem esse meu amigo que ele sempre me conta essa história, que ele tava no Trollibs, aí tinha uma mulher que era muito, muito, muito bonita. Daí ele sabia, né, gente? Poxa, que mulher é essa? Ele foi lá e perguntou se ela era travesti. E aí ele apanhou, porque ela não era. Mas a questão é que ele conta. Tá achando que travesti é bagunça, mano? Ah, velho, depende, velho. O pomo de Adão também aí, ó. Tem o gogozinho, tem o gogozinho, dá pra notar. Tem o gogó e tem outras coisas que a mulher não tem, cara. Te avisando, fica a dica aí. Talvez você não saiba, mas o homem tem pipiu e a mulher tem. Ou não sei, um adjetivo. Perfeito. Alguma coisa. Sua falta que tive a contar. Eu não sei, algum adjetivo. Em vulgar, o homem é pipiu e a mulher tem a sementinha. Ó, oh, que coisa. E aí, aí, quando chega a sementinha, e aí nasce, aí depois a cegonha traz. Nossa. Também nasce e a cegonha traz, só pra complementar, tipo, nasce só uma cabeça e a cegonha traz o resto. Enfim, né? Onde é que a gente tava mesmo? Então, seriado também. Que tem muito seriado hoje em dia, né? Seriado é uma coisa normal e tal. E tem muito seriado que tá bombando. Meu Deus do céu. Tem muito seriado que tá... Se eu falar estourando, aí a galera vai entendendo. Então, tem muito seriado... Tá fazendo sucesso. Tá fazendo sucesso e tal. E tipo, Gossip Girl, Gilmore Girls... Calma aí, essa eu consigo falar. Pretty Little Liars. E tem um muito legal também, que é de lésbicas, o que eu acho muito interessante. não, calma, deixa eu explicar, porque eu acho que é interessante. Antes de você... Também por isso, mas por outra coisa. Olha aí, temos um punheteirinho. Não, cara, mas seriado é legal. Tipo, é The L Word. Que, tipo, ele consegue mostrar abertamente o homossexualismo também entre as mulheres, que também não é só a putaria, saca? Não é tipo, ah, meu Deus... Bonito, Tuti, muito bonito. Muito bizarra é as pessoas atrelarem homossexualidade com promiscuidade, cara. Não tem nada a ver, sabe? Eu acho também. Tanto que, tipo, uns amigos meus, assim, viram. Ai, ele é gay, ai, nossa, já querem se fazer de ai, agora ele vai querer me pegar. Não sei, não é assim, cara. Caralho, não é. Ele quer te pegar. Muito pelo contrário, gay é seletivo, sabe? E porque, tipo, é igual a Peixe falou, né? Que não tem nada a ver, assim. A galera pensa que é homossexual, é putaria, né? Não é, cara? Não necessariamente, porque é putaria pra gente que tá acostumado a ver putaria de héteros, né? É, exatamente. O que mais rola muito... Eu, quando eu saio, show ou qualquer lugar, é muito mais fácil eu ver putaria de hétero do que putaria de homossexual. né? Até porque tem essa questão que eles são muito... É, eles têm medo, né? Porque tem esse bando de filha da puta que é homofóbico e bate, né? Eles, exatamente, eu também. Hétero tem direito de ficar se agarrando na rua, agora gay não, né? Se fuder. É. Não, e... Arambaquias, quebramos preconceitos! É... Só o gay aplaude. Tá certo. É, adoro, Bill Bean! Tá certo! Tuti! Tá falhando. Tuti! Aí... E tipo, Tuti! Essas... Ok, e essas séries tipo Gossip Girl e tal, tipo, não que só porque você assiste ela você é gay. Até porque sempre existe aquela coisa... Que pariu. Sempre existe aquela coisa, saca? Que o próprio cara, um homem mesmo, um macho, tem aquele seu lado feminino, um pouco mais sensível e tal, e gosta de assistir Titanic, chorar, assistir Gossip Girl e tal. Porque todo mundo é assim, velho. Todo mundo já tem o seu lado sensível e tal. Até porque que atire primeira pedra a pessoa que não... Que não, nunca assistiu Titanic e no fundo sentiu aquela dorzinha. Que dorzinha, Tuti? Ai, meu Deus do céu! Ai, no fundo. Coração. Aquela galera que se sente mal, né? Porque, nossa, o Jack morre, meu Deus, deixou a Rose. Oh, não, e tal. Tem a galera que se sente mal mesmo. E Marley e eu, Tuti, fala. Caralho, eu chorei muito, vou falar. Cara, eu chorei muito no final do filme, no final do livro. Puta que pariu, velho. Mas é lindo o filme, não tem o que falar, né? Esse meu querido Tuti. Fala pra ele, Fred, fala. Ô, Tutinho, não fica assim, Tutinho, Luco. Não, me chora, vem cá, dá uma base. Isso, dá um bacinho. E o que mais? O que mais? Como ganhar um BBB, né? É verdade, tem umas coisas que acontecem que o pessoal assim se identifica, tipo igual o Jean lá do Big Brother, ele ganhou o Big Brother e a galera meio que mostrou que não tinha tanto preconceito, mas mesmo assim. Muita gente fala, o preconceito não existe mais, mas às vezes o preconceito não é só aquela coisa de momentânea, dos atos que acontecem, mas o preconceito é da pessoa que pensa, né? Quando a pessoa pode até não fazer atos preconceituosos, mas por dentro ela ainda é preconceituosa, né? Então, não falo isso, não só em relação ao homossexual, mas falo isso em relação a racismo também, né? A galera fala, eu não tenho preconceito... Eu não tenho preconceito com esses pretos, filha da puta. Eu não tenho preconceito com gente que é pobre ou que é mendigo, mas toda vez que chega um cara pobre e tal, que pede comida pra você, aí você fica com medo, né? Então, não tem aquela... De você dizer que não é, mas por dentro você tem um pensamento completamente diferente, então... Hipocrisia é foda, né? Hipocrisia, então pra mudar isso ainda vai levar algum tempo ainda, né? Só o Tuti que tá aí na batalha. É, que nem aquele filme, eu queria ter terminado de ver aquele filme, o... filme que eu recomendo até pra galera... Brokeback Mountain. Não. Você chorou? Não, nem sei que filme é esse, cara. Puta, Deus, hein? Agora, Milk, cara. Nossa, Milk é genial, cara. A família viu, eu tenho que terminar de ver, porque eu comecei a ver, só que eu deixei pausado e esqueci de terminar de ver. E, cara, nossa, é genial, é do cara que... O primeiro é governador, é prefeito? Prefeito, né? Cara, um primeiro homossexual que tenta ser prefeito, eu acho, tal. É genial, nossa, cara. O filme, cara. Aí ele luta contra o preconceito e tal. Cara, eu recomendo pra essa galera que... Pra qualquer pessoa eu recomendo, na moral. Mas... porque é uma história legal, né, cara? É uma história... Você não vai começar a apoiar os gays, vai começar em todas as paradas gays, sendo simpatizante, mas é uma coisa legal pra você entender, sabe? Pra você ver como a pessoa sofre e tal, eu acho muito maneiro isso. Exatamente, porque grande parte do preconceito é por causa de hipocrisia, de ignorância, porque você não conhece o lado cultural... o lado pessoal. Então você julga sem conhecer. Isso acontece em religião, isso acontece com preconceito racial, com preconceito de opção sexual. Então isso acontece sempre. Então eu acho que a galera tinha que assistir pra meio que cair esses paradigmas, né? Ah, Ferdi, pode falar um pouquinho do filme? Como é que é o filme, Ferdi? Só dá um pouco. Então, é justamente sobre isso, cara. Ele vai e tenta... Ele tenta, sabe, fazer com que seja aceito na sociedade. Ele tem os amigos dele e tal. E ele é muito, muito coitado. Ele é muito cheio... Nossa, zoam ele pra caramba. Eu sou uma ótima sinopseira de filmes. Então, vocês vão ver absolutamente tudo quando eu falar. Porque tem aquela parte e aí aquela outra... Ele vira lá e fala aquele negócio. É muito legal quando os caras viram e ele tá olhando assim, sabe? É muito legal. Com certeza, não. E é ótimo porque eles viram e falam uma mensagem ótima. Eles viram e falam esse negócio assim, que se bem, sabe? Sinopse 10. Veja pelo lado bom, a Fede não passou spoiler. Pelo lado bom, a Fede não spoilou nada, não contou o final. Aleluia. Não, vou contar o final. Assistam, Milk. Sério, genial. Deus não sente, dá um beijo aqui. E só finalizar essa parada do preconceito, vai se fuder todo mundo que ainda acredita que AIDS veio por causa dos gays. Pronto. Não é fala que é do macaco, idiota! Coitado do Rafa, sacando, só se lasca aqui. Só me lasca, cara. Só me lasco, cara. Poxa. Não era da minha espécie, falei. Tá resolvendo o problema, cara. Você já tá ligado nas paradas, né? Conversar com a galera. Homo sapiens. Caralho. Falando que filmes gays, crepúsculos, enfim, é brincadeira. O simples torna lá demais. O glamour no cinema. Bom, galera, vamos chegar ao fim? Vamos chegando ao fim. Chegando ao fim demais, um caramba. Glamuroso e sensacional, como sempre, beleza? Bom, então vamos para as conclusões. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ferdi. Então, cara, minha conclusão é que o glamour é feito para todas as pessoas, menos eu. E isso é legal. Então, se você for glamuroso ou coisa assim, bacana para você. Você pode me dar uma glamourosa, você é diva. Bem que podia, né, cara? Mas não, nem glamourosa, nem diva. Eu sou um homem. Eu já fui casado com um homem, então? Então eu já fui casado com um homem, então? Cara, você foi, desculpa. Eu sou filho de dois homens, então? Cara. Não sei. Se por, é isso, homem, Rafa. Por isso que você tá descobrindo suas vertentes agora, filhão. Meu amigo. Ai, meu Deus. E, por favor, Rafa. Olha, eu comecei com Adoro, vou terminar com Adoro também, né? Na brincadeira. Eu achei que esse cast foi muito legal, porque ele reuniu o humor e a gente falou sobre as características e tal. E depois, no final, a gente mostrou um pouco, falou um pouco de coisas sérias, né? A gente miscigenou. Nossa, hein? Miscigenou. Miscigenou, tá culto, menino. Miscigenou. O humor com a seriedade, não perdendo nenhum momento o entretenimento. Caraca, hein? Nossa. Vamos lá, gravando. Devia ir pra parada gay fazer um discurso agora, né? Puti, tá chorando quando você tá chorando. Como simpatizante. Eu choro mesmo no final de Marley e eu. E aí, qual o problema? Não, é muito legal. Nenhum problema, não. A venda é esse o preconceito que existe, mas eu não sou, então eu não ligo. É brincadeira, eu sou um ator. Então, beleza. E Tucci? É, galera. Falar o quê, né? De um podcast tão glamouroso assim, acho que ele já falou por si só, né? Palavras bonitas estão rolando hoje, mensagens bonitas. Assistam Milk e não sejam preconceituosos. É isso aí, fica a mensagem. Que vai ser a música da Lil Alien, né? Que legal. Ela fez certinho, ela fez diretamente pro é virado pro preconceito, né? Que é aquela Fuck You, acho que é o nome da música, eu não sei direito como é que é o nome. Que ela fala Fuck You, Fuck You Very, Very Much. É essa música foi feita para os glamurosos. E não só os glamurosos, mas os simpatizantes também. E, Polly, sua conclusão? Ah, gente, assim, eu acho que a gente esqueceu de falar do Bob Esponja. Então, deixa eu falar. Igual, no mundo hoje em dia, tá muito, assim, meio que profissional. Quero ou não ser. Porém, existe aquele que ficou em cima do mundo, como todo dicionário tem, todo debate tem, sempre vai ser aqui no meio. Só que... eu acho que o mundo ganha isso. Pronto, acabou. É isso que eu posso dizer. Foi isso mesmo. Sensacional. O Bob Esponja é gay, gente. Esquecendo de falar do Bob Esponja. Coisa linda isso. É, tipo, é lindo ele. É lindo. Patrick é rosa e Bob Esponja é gay. Sensacional. É, mas a cueca do Patrick é amarela, do Bob Esponja é rosa. Uau, revelações sinistras. Mas aquilo é mais uma. Aquilo é uma imagem do tipo, trocaram de cueca, saca? Tipo, relação e essas coisas. Isso. Eu não troco de cueca com ninguém, cara. Não, velho, relação. Esquece, cara, esquece. É, esquece mesmo, Tuti. Tu vai falar que tu troca de cueca com teu amigo? Não, velho. Deus, que me livre. Não, é de brothers, cara, de brothers. Ué, tu vai falar assim, ei, brother, vou usar tua cueca hoje? Demorou. Não, cara, não é isso. Mas esquece, esquece. Esquece, né? Isso. É mais tipo um rodízio de cueca. Isso. Essa. É bom quando vai com aquele cheiro. Enfim. A freada, passando freada em freada, coisa linda. Bom, galera, vamos terminar o cast por aqui, beleza? Não perca os próximos casts aí que cara, aguarde, que vai estar sensacional, vai estar vindo as coisas supimpas por aí, beleza? Então vamos terminando por aqui, galera, mais um cast glamuroso, enfim. Até o próximo caramba. Fui! Ai, caramba! Vamos, Fede, a gente tá atrasado pra gravar o caramba, bora, a gente tem horário. Nossa, Rafa, caramba, olha só, esse brinco aqui fica melhor com esse sapato ou o outro? Porque, olha, o Diagol é prateado, mas esse, e pedrinha vermelha, combina com o sapato, o que você acha? O pedra vermelha. Por que o pedra vermelha, olha? Porque, olha, tem esse fridinho prateado aqui no meu vestido, o que você acha? Não, justifica a sua resposta, por que o pedra vermelha? Ah, porque fica melhor com você. Você acha? Acho. Ai, não, eu vou trocar essa sapato e vou colocar agora, espera. Ai, meu Deus, a gente tá atrasado, a gente tem que gravar o caramba e essa... Ah, não enche. Vamos, Ferdi. Ah, não. Ai, tá bom. Espera, só vou retocar a maquiagem.